fica achando que é demais. Quando chega em casa do trabalho quase vivo. Selva, a gente se acostuma muito pouco. A gente fica achando que é o máximo. Liberdade pra escolher a cor da embalagem. Nessa selva, a gente se acostuma muito pouco. A gente fica achando que é normal entrar na fila, comprar ingresso pra levar porrada. No meio de tudo você me salva da selva. Salva da selva. No meio de tudo você me salva da selva. A gente se acostuma muito pouco. A gente fica achando que é demais. Um pouco de silêncio e um copo de água pura. Nessa selva, a gente se acostuma muito pouco. A gente fica achando que é o máximo. Se o cara mente, mas tem cara de honesto. Nessa selva, a gente se acostuma muito pouco. A gente fica achando que é normal. Finge que não vê, diz que não foi nada e leva mais porrada. No meio de tudo você me salva da selva. Me salva da selva. See you.